Gerlanda Feira da Ceasa de Castanhal. Ei, DJ Sassá Moral, assuma o comando. Pegue essa chave e dá-lhe a partida, moleque doido. Sinto saudades do que a gente não.